time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. If I had a head of my own, I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. So son, this woman will break your heart, and then she'll put you down. Quando o encontrei, desesperava de fome, cansaço e angústia. Na noite quente, o metal dourado distorcia os reflexos das luzes laranja da iluminação da cidade. Junto da harmónica, dois dos seus dedos ainda sobre ela, jazia um homem, sua face contra o cimento do passeio. Ajoelhei-me a seu lado e toquei-lhe no braço, abanando. Logo voltei e de novo o abanei, desta feita com mais força, esperando que reagisse. Embriagado que estava, nem por isso me senti menos o cheiro a vinho. Notei então a 2 metros uma caixa de 5 litros, das que vendem no supermercado. Eu conheci este homem, ainda que não me recordasse o nome. Já lhe havia dado dinheiro pela mão ou deixado no copo de cartão. A harmónica que dele vinha herdar era o seu instrumento de trabalho, com que ganhava a vida nas ruas da cidade. Cruzava-me com ele no largo, onde costumava tocar tanto canções de baile como melodias tristes. E assim ia dando, suponho também que nem sempre, para comer e beber. O seu corpo estava quente, mas não reagia. Então procurei-lhe a pulsação, mas não a senti. Aproximei os meus dedos dos seus lábios e narinas e tampouco senti a respiração. O seu tronco não subia nem descia. Ocorreu-me que pudesse estar morto, mas por certo haveria outras possibilidades. Nem o mais experiente paramédico se resigna à evidência desse absurdo. O hospital era aqui ao lado, mas decidi chamar uma ambulância. Pareceu-me que logo que o tentasse carregar, regularíamos os dois rua abaixo até ao rio. Não se via ninguém na rua, nem turistas, quase 4 da manhã de um dia de semana. Vasculhei os bolsos e verifiquei que ainda me sobravam 30 cêntimos. Deveria ser suficiente para fazer uma chamada. Para o número de emergência talvez nem fossem necessários, lembrei-me de seguida. Levantei-me, não sem antes pousar a palma da minha mão sobre o seu peito, como que assegurando que regressaria, ou pedindo-lhe que esperasse sossegado. Comecei a caminhar até à cabine da cordaria. As cabines telefónicas são afinal necessárias neste século XXI e não cobram para chamadas de emergência. Atenderam-me de Lisboa, necessitavam-me indicações até à travessa de trás. Foram 5 minutos de chamada até que a rapariga de voz jovem da central me confirmasse que enviaria uma ambulância. Regressei para junto do morto e pus-me a aguardar, em pé, de braços cruzados. Enquanto aguardava, uma brisa subiu do rio, algo fria mas agradável. Não se escutava nem carro nem gente. Não se avistava qualquer luz nas janelas das casas em redor. A ambulância tardava em chegar, ou era essa a minha noção do tempo que passei imóvel, contemplando fixamente o corpo caído e sobretudo o metal que reluzia a seu lado. Finalmente decidi procurar a carteira do morto nos seus bolsos, saber quem era esta pessoa que deixava de ser, por cuja falta daria da próxima vez que passasse os lobos. Apercebi-me então de que, de contrário com a minha esperança inicial, começava a pensar nele como um defunto, e no estado em que se encontrava como final irreversível. Nunca me havia encontrado em semelhante situação. Havia visto um cadáver uma vez só, no velório da minha mãe. Era eu uma criança que conhecia apenas o princípio, e por isso descrente que o fim existisse. Não me apercebi sequer do que havia passado. Toda a informação me foi ocultada durante a doença. Tentaram manter para mim a aparência da normalidade, como tal coisa fosse possível. Até que me disseram, já não havia fazia umas semanas, que a minha mãe se tinha ido embora e não voltaria. Em contradição com o que me haviam dito, levaram-me à igreja para que visse o corpo morto, sem entender bem o que se passava. Um jogo, um teatro? Talvez tivesse razão então. É um jogo, é um teatro. Poderia haver outras possibilidades que um leigo da biologia e da medicina como eu que me desconhecesse. O homem poderia estar em coma, poderia ainda regressar à vida. Pus a minha mão sobre a sua testa. Continuava quente, não sei dizer se tão quente como antes, mas à temperatura de um vivo de qualquer maneira. Vi que se aproximavam umas luzes do cimo da rua. Cheguei-me à esquina, espreitei a rua furtivamente e vi que a carrinha amarela do INEM se aproximava, em sobressalto pelo paralelo. Recolhi a cabeça à esquina, escondendo-me, e recuei. Tirei a carteira do morto do seu blusão de ganga, apressadamente, coloquei-lhe as mãos sobre o peito, dedos entrelaçados e unindo as pernas uma à outra. Continuo sem entender porque o fiz, mas filo. Comecei a afastar-me e a harmónica brilhava. Porque havia deixar de brilhar? Era a harmónica que me chamava, era pela harmónica que ali estava. Estas noções deterministas da experiência humana assaltam-me nos momentos mais invulgares. Dei 2 passos atrás, a luz da carrinha cada vez mais próxima. Peguei a harmónica e corri até à esquina oposta, com a cabeça para dentro da travessa discretamente. Queria ver o que acontecia. A carrinha descia lentamente e passou a travessa. Não ouviram, pensei, até que o motor desligou. Ouvi as portas a abrir e os passos dos paramédicos. Um homem e uma mulher. Ele de cabelo e bigode grisalho. Ela não teria mais de 30 anos, de cabelo loiro e liso até à curvatura uniforme das pontas, antes de chegar aos ombros. Uma dezena de turistas ruidosos, de jola na mão, começou a subir a rua na minha direção. Em berraria e espalhafato, e não conseguia ouvir o que as paramédicas diziam. Vi apenas que ela se aproximava do corpo, sentia o pulso, abria-lhe os olhos e apontava-lhes uma lanterna. Numa breve interrupção do ruído que se aproximava vindo de baixo, ouvi o paramédico dizer em voz grave e bondosa: "Anda, vamos metê-lo na carrinha." Ouvi-o abrir o que presumo fossem as traseiras da carrinha, vi-o puxar da maca e juntos vi-os levarem-no para dentro. Ouvi as portas a fechar, Os turistas aproximavam-se. Em passo apressado pus-me a subir, harmónica na mão, até me sentar num banco de jardim. Menos de um minuto depois de me sentar, vi a carrinha do INEM ao fundo, no semáforo da Rua do Carmo. De novo voltei a sentir-me cansado. Puxei o fecho do casaco até acima, fechei os olhos e adormeci. A sombra das copas das árvores permitiu-me o sono mais longo da rua, desde o meu despejo, duas semanas antes. Despertei com o burburinho dos passos da multidão dos automóveis na estrada. Pouco passava das 8 horas, segundo o relógio da farmácia. Havia adormecido sentado, mas dei por mim com a lateral esquerda da cabeça sobre o assento do banco, o tronco em ângulo reto com as pernas, os pés no chão. Ergui-me até voltar a estar sentado, de olhos fechados, sem dar pelo que estava a fazer. A harmónica estava do lado sobre o que dormi. Abri os olhos, levantei a camisola e vi que me marcou a pele, desde a cintura quase até ao externo. Subi a cabeça e olhei na direção do Largo do Camilo. Os meus olhos ardiam com a luz. Todo o corpo me doía, mas a cabeça estava à beira de explodir. Palpitava a alta frequência, ouvia um zumbido vindo de dentro, como se fosse uma colmeia. Senti o cérebro em gelo, ainda que a testa estivesse quente. Passei as mãos pelo cabelo e senti o galo no ponto que terá chocado com o madeiro do banco. Também estava de ressaca, mas esse era o pão nosso, nada como um vodka que a curasse. Mas para já precisava de comer e apenas tinha 30 cêntimos comigo. Olhei em redor, demasiado próximos para que eu não houvesse reparado antes, junto do banco, dois testemunhas de Jeová, dois homens velhos, um de fato e gravata, outro de roupas simples e boina, tinham instalado uma das suas bancas portáteis, a propaganda disposta na vertical. Antes que me decidisse a abordá-los, um deles, o engravatado, falou-me naquela voz alta dos comerciais, com cínica boa disposição, com a aparente confiança do dogma. Este produto é o único e o melhor, este Deus é o único e o melhor, compre, compre, compre, tudo ficará bem, tudo ficará bem. Bom dia, jovem. Mexi os lábios, como para dizer um inaudível bom dia. Já ouviu a verdade? Da parte de quem? De Deus, jovem, de Deus. Você sabe qual é o nome de Deus? E assim prosseguiu. Não sou dos que recusam ouvir. Geralmente coloco objeções e aponto falhas lógicas, mas desta vez deixei-o falar sem interrupções. Disse-lhe o meu nome, apresentámo-nos, disse-me que me se chamava José e contou-me da verdade. Porque o deixei falar, julgou-me convencido, talvez até arrebatado, e tentou fechar a venda. Então lhe disse que não fazia qualquer intenção de ler as brochuras ou assistir a qualquer reunião. Pareceu ressentido. Aproveitei para lhe perguntar se me dava algum dinheiro para tomar um pequeno almoço, pela graça do Senhor. Recusou com ar de indignado. O seu correligionário deve ter ouvido ou percebido que eu pedia dinheiro. E quando me levantei, deu-me 2,5 euros, sem mais palavra que... Aqui tens. E com um sorriso tímido e sentido. Agradeci. Quando me afastava, tive a impressão de que o homem que me deu as moedas olhava o outro com pausa de reprimenda, com o queixo baixo e as sobrancelhas altas, as íris castanho claras encostadas às pestanas. Tive de fazer a rua de Sedefeita quase toda até encontrar uma pastelaria de preços locais, em frente ao centro comercial. Tive de alternar entre as duas mãos segurando a harmónica pelo caminho, pois que me pesava 3 ou 4 vezes mais do que seria suposto. Quando a passava de uma mão a outra, o bíceps do braço que deixava de a suportar começava em batidas ritmadas que pareciam poder corromper uma camisola. Experimentei carregá-la com as duas mãos, como uma criança no colo, mas mais insuportável era. Sentei-me numa mesa à vitrina, exausto, suor escorrendo-me por todo o corpo, os braços a tremer. Usei a harmónica na cadeira ao meu lado e suspirei de alívio. A moça do café recebeu-me com um sorriso largo e trouxe-me o pedido habitual, um coração com queijo prensado e uma meia de leite escuro. Saboreei o pequeno almoço, no total tinha ainda 80 cêntimos, quase tripliquei a minha fortuna em menos de uma hora, sem contar com o que gastei a maior parte do que havia logrado acumular. Sou um jovem empreendedor. Na rua, passar um dia de conforto ou desconforto, tanto quanto estes adjetivos se apliquem, depende tanto destas pequenas variações quantitativas de capital como da meteorologia. Recomposto, com menos esforço, fiz a subida até à Praça da República. Sentei-me à sombra da relva. Revistei a carteira do músico pela primeira vez. Sentado a uma sombra de árvore, numa sombra que a neblina do dia ditava fosse necessário, mero encosto de descanso a um tronco, abri a carteira do músico. Papéis com notas inteligíveis, cartões plastificados de espaços citadinos daqui e daquilá, cartões de SCCP e, mais importante, porque os roubei, uma nota de 20 euros e algumas moedas, quase 30 euros no total. Levei também os cartões de autocarro. A carteira, com o demais dos conteúdos, deixei-os na sombra, como um rastro de uma vida finda. Precisava tomar banho, as moedas vieram a calhar. Fui a pé, arrastando-me, e a harmónica já menos me pesava, fosse do hábito, fosse de uma força que a força de vontade exacerbou, até aos bens públicos do campo 24 de agosto. A caminhada ainda assim me custou, com a moca da falta de sono e com o nervosismo desta nova descoberta. A cidade desertificava-se pela manhã, com o rebuliço da ida das pessoas a pé e das pessoas a carro e autocarro para o trabalho. Senhor Luís, como está? Tentei a minha melhor simpatia com o trabalhador da junta de freguesia guardando o bloco amarelo onde se podia tomar banho. Acaso não me arranja toalha e sabão? O sabão está num chuveiro, como bem sabes, e a toalha? Exasperou-se, aquela má vontade da boa vontade, como quem tem o coração puro de bondade, mas sabe que a crueldade no mundo necessita estes pequenos teatros de relutância. Toma lá uma toalha, vê se despachas. Abusando da sua boa vontade, ainda pedi boxers e meias lavadas, que costuma haver dentro do saco de perdidos e achados, e lá, de novo com bondade disfarçada, nos deu. Que bem me soube o banho, água quente pelo verão, como esvendo nos poros de todo o vício, toda a sujeira marginal. Água purifica, água santifica. Tomei o meu tempo, aproveitei até ao máximo a água que corria, pelas pernas, pelos braços, pelas costas. Saboneei-me com afinco, pus-me num brinco, vesti-me e fui-me embora. Até à próxima! Até à próxima, rapaz, vê se te pões fino. Eu sou do Algarve, se é que sou de parte alguma, mas bairrismos e idealizações à parte, não há que negar que esta cidade de gente bruta é cidade de gente mais amiga, de gente mais prestes à simpatia com o seu semelhante. Maldade há em qualquer lugar, mas este é o porto de abrigo por excelência como para os foragidos. Tem a dureza da vida imediata, da humanidade sem freio. Mas essa é apenas uma vantagem, é o contacto com a vida como ela é. Esta nortada que se faz sentir em todas as estações do ano é a lembrança do colapso advindo, que só a união amistosa nos poderá fazer ultrapassar. Não sem mácula, mas com uma réstia de esperança. E de vos foder com os vossos solismos calmos, berraria logo se frena, porque falar bruto não é uma promessa de ressentimento. Lembro um poema que uma vez li desses poetas locais, local agora porque também foragido, sem vaidade de artista, parafrasei que não sei de cor. A minha memória já não é o que era, mas a rima facilita o seu exercício. Que me ficou na cabeça por ter encontrado logo à chegada, num folhetinzinho num espaço onde tomei um chá. Um poema que espero nunca vir a esquecer. Porto de abrigo. Apetece-me cantar e expurgar a vida que me deste, ainda que mais próximo da morte fique. Sou só alguém cheio de vontade que nunca teve coragem de dançar. Estava-te a pensar, como fosse objeto poético, e na perversão de querer amar como tu tivesse dobrantando. Dizem os jornais em grandes manchetes, em obituários. A eternidade é hoje, a palavra amor é incendiária. Não sei onde escondes o vinho, se esse rosado é embriaguez ou gesto insincero. Nas paredes com adorno, a todo o seu kit esplendoroso acrescentei. Vem de coração morno, quente é o bagaço. Tens uma intimidade que me intimida, disse-o já, deste-me vida. Avessa às pretensões, incluso a de não as ter. Veste em pixels, passa aqui o apocalipse. Já não há prodígios nem proezas. Ah, tudo porque não te ofereci o cobertor. Quem está livre, livre é. Ia recitando isto para mim, pausadamente, tentando recordar-me. É uma burguesiça poesia, talvez apenas a minha educação privilegiada faça dar valor a poemas como este, e não a outros mais combativos e telúricos. Assim se passou a minha ida e subida até ao banco junto da Igreja do Bom Fim, onde julguei esta hora, não sem razão, poder estar sozinho, fazer o que queria fazer, tocar a harmónica dourada. Ninguém se acreditaria no que aconteceu depois. Ainda tinha a harmónica comigo, afinal. Seria a mesma? Perdi-lhe a vista durante o banho no 24 de agosto. Como foi possível? Mas não. Reapareceu descuidadamente no bolso lateral do casaco fino que necessito usar neste norte temporalmente instável. Temporal foi também o que se abateu. Ou intemporal, melhor dizendo. Eu, que nunca dei por música alguma, peguei a harmónica e toquei prodigiosamente. Qual artista experiencíssimo do Lourdes. Desde o alto largo da igreja, ponto alto da cidade, animando as vidas dos transeuntes próximos e, quiçá, assim o imaginava, criando a sensação de mistério melancólico aos transeuntes longínquos. Que som é este? Perguntar-se-ia, e prosseguiriam abalados os seus caminhos. Nem pensei em doenças, partilhas ou esterilizações. Que vagabundo sou eu para querer ser médico? Poderia ter sido médico, talvez, a minha cota assim o queria, ser salvador e tratador ou cuidador, o que quer que seja que as pessoas pensem dos médicos. Mas não trocaria por nada este êxtase musical do instante. O que fez as pessoas aproximar-se, algumas telemóvel na mão tirando fotografias, e uma rapariga fantasmagórica em que no rebuliço apenas eu reparei, ficasse de pé a 2 metros, de olhos fantasmagoricamente vivos mirando-me com espanto impenetrável, olhos abertos e salientes verdes adornando-lhe a pele pálida. Ela não se mexia, estava apenas de pé e imóvel, de vestes simples destoando das dos turistas, como uma observante anónima em que apenas eu reparava. No meio da proeza surgiu-me apenas uma preocupação. Teria de ir à loja livre pegar roupas novas. Mas logo passou. junto com a fome e os demais anseios. Este não era o tempo de me afundar na minha comiseração e tristeza. Este era o tempo da música. Aprendi tudo sem ter de aprender. Solfejo nunca fiz, pautas nunca li, técnica nunca ninguém me ensinou. Mas o espanto que causava nos outros indicava algum talento oculto, talvez, ou uma sorte impossível para o principiante. A cabeça esvaziava-me e eu balançava com os sons, algo que a minha introversão até agora nunca teria permitido. Só a rapariga me chamava alguma atenção, até que as pessoas começaram a jogar dinheiro para junto de mim. Notei e acenei como agradecimento. Voltei a olhar de ladecos, entre balanços, para a mirona discreta. Havia já desaparecido, sem som algum em qualquer passo. Nem dando por ela, porque nem fome nem sede senti até então, chegaram as 6 horas da tarde. Passei o fim da manhã e a tarde toda a tocar. Atraí atenções proporcionais ao feito, pois claro. Mas não estive nem aí. Algo invulgar em mim, quando as atenções se me viram. Algo raro também. Era hora da cantina social do Marquês, mas essas não são para músicos prodigiosos como eu. Logo que me cansei de tocar e as pessoas se foram afastando a pouco e pouco, recolhi o dinheiro do chão. Algumas das pessoas, essas, quiseram falar-me, e suponho que se agora seja estrela de Instagram, mas fiz-me de mudo e moco e mal entendedor até que as suas sofisticações cedessem e desistissem. Que belos 123€ exatos! Não seja este feito único e terei encontrado o meu ganha-pão. E mesmo sem fome ainda, teria de me obrigar a comer, e ajustamente ao pão, à santo rojão da casa expresso. Curiosamente, o meu galo desapareceu, a ressaca curou e as dores sanaram. Notei também pelo caminho que a harmónica, mesmo cada vez mais reluzente pelo anúncio crepuscular, já não me pesava. Passei a loja livre pelo caminho até à Praça Carlos Alberto, mas questões de agasalho e moda ficariam para o dia seguinte. Pude levar a harmónica no bolso, junto com o dinheiro, com toda a cautela e paranoia. Ninguém poderia saber destes novos tesouros. Comi 2 sandes de rojão e bebi 2 imperiais. Sentei-me a uma mesa resguardada ao canto, podendo, no meu estado alerta, observar entradas e saídas. E que entrada é essa, derrompante, sem ai nem eu ao balcão? Direto à minha, a rapariga pálida de olhos verdes, estendendo-me prontamente a mão de cumprimento, que automaticamente apertei. Olá, eu sou a Ângela. Sou também o teu anjo. Sairás ileso toda a desventura. Confia em mim. E logo se foi embora num arrepio, o mesmo arrepio que me causou a sua mão gelada neste dia estival. Ou se calhar fosse do copo de fim. Pois, recordo agora, aqui assim lhe chamo. Conversa estranha. Mas um anjo também vem a calhar a toda a gente. Sobretudo agora que voltava a precisar de dormir. Fiz tempo no estabelecimento só, enquanto era socialmente aceitável. Era sexta-feira, não queria apanhar a movida cuspindo-me em cima. Onde dormiria eu? Ah, havia a pensão na rua do Braina. Não queria gastar o meu dinheiro, mas lá teria de tão cedo abrir uma exceção. Deixei a noite mais escura chegar e fui até lá. Tentei evitar o homem do café em frente com o qual já tivera desacato. Não sei se ele me topou através da janela. Chegado à recepção, pedi um quarto e subi. Ao menos estava aconchegado, mas não preguei olho toda a noite. Sonhar, no entanto, sonhei bastante, sem nunca me fartar. No silêncio da madrugada ainda tinha música pelos ouvidos dentro, acompanhando-me as visões. Visões idílicas tanto quanto terroríficas. Mais que os testemunhas de Jeová, davam-me uma sensação de pura verdade. I don't care if you don't want me, I'm yours right now. I put a spell on you. Ao longo de uma semana, mais coisa menos coisa, estendeu-se esta verdade musicada. Continuava sem pregar olho, continuava sonhando acordado, continuava arrecadando que para os meus bolsos eram pequenas fortunas, e que para os bolsos de outrem mais abastados também o seriam. Ia dormindo na pensão, pagando à noite, ainda com a aura da incerteza cotidiana. Por vezes, acordado de noite, ia à movida, pedia umas cervejas na mirita e sentava-me no largo, observando a alegria notívaga dos festejantes. Deixava a harmónica bem guardadinha na gaveta da cómoda do quarto, debaixo das roupas que entretanto sempre peguei na loja livre. Quando lá fui, miraram-me com desconfiança. Mesmo pobre e mal vestido, as minhas cortesias denunciavam-me ao proletariado de sempre. Ou seria essa a sua narrativa interna, pois que sabemos que a pequena burguesia é e sempre foi, mas esperemos que assim sempre não seja, o alicerce do antagonismo punk. Os demais de nós, já sem aspirações revolucionárias, praticamos o apoio mútuo em trapézios sem rede e de estrutura precária. De qualquer maneira, eu que noutros lugares nutria a insegurança psíquica dos confortáveis, nesta miséria que agora se esbatia fortalecia-me. Quem se me atravessasse no caminho teria de ter a força para me espancar. Também me ia alimentando melhor, já não dependia só da cantina solidária. Os trocos que acumulava davam-me para lanches e pequenos almoços também. Ao espalhar-se o rumor das minhas proezas, senti na cantina o desdém reacionário dos pobres que competem em si pelo seu direito à pobreza. Este não merece cá estar. Ignorava-o bem e, sentado no meu canto, comia na paz possível. Era também notável que a minha falta de sono nenhum dano colateral me causava. Continuava fresquinho como se passasse as noites sem sonhos profundos. Por vezes, no largo da Mirita, havia guitarras e pessoas alegrando a malta, cantando. Nunca me quis intrometer. Ou melhor, quis, mas achei por bem salvaguardar este mistério, que para mim mesmo era desconhecido. Por vezes olhavam-me, a mim que tentava manter a discrição, no meu lugar quieto e escuro, como se já o soubessem tudo. Começava a dar muito nas vistas. Se calhar teria de fazer uma pausa, malgrado a música se tornar agora uma compulsão frenética. Tinha dinheiro para alguns tempos agora, e a calma e o silêncio viriam por bem. Uma vez, no largo, vi Ângela passar. Ter-me-á visto, vi apenas que fez um ligeiro aceno na direção de um grupo maioritariamente feminino que se sentava em roda. Grupo esse que sincronicamente se voltou na minha direção. Com olhos reluzentes e vivos, não fantasmagóricos como os de Ângela, mas brilhantes e esperançosos, como quem olha uma estrela cadente. Ângela não me disse nada e continuou a descer a rua dos mártires da pátria. E foi então, e a partir daí, que entendi que as notícias se espalhavam e que mulheres, se interessavam por mim, o que me deixou ressentido e cínico. Eu sempre estive aqui, e foi o pilhar de um cadáver que desencadeou a nova situação. Com impávido e sereno mal-estar, retorquei-lhes as miradas opacamente. Esperei que desviassem os olhos e fui-me embora. Chegado à pensão, voltei a não pregar olho, e tremia com pele de galinha. O homem do café em frente viu-me, enquanto me aproximava, e, estacado, me olhou de alto a baixo. Estás a olhar para onde, caralho? Ele não disse nada, e friamente regressou ao interior do café. Na pensão, no breu da cama do quarto, passavam pela cabeça pronúncios horríveis. Tentei ignorá-los até de manhã. Decidi caminhar sem direção. Fui até à foz de ouro mar de ondas fortes. Tanto caminhei sem sequer uma pinga de suor. Oscilava entre sentir-me invencível e os tremores de terror difuso. Sentia-me como as rochas que amparavam as ondas. Não tinha já desejo em mim que não o de silêncio eterno. Deu-me alguma pena. As raparigas do largo eram lindíssimas. Apenas um instinto que me fez duvidar da sua pureza de intenções. Fiz a resolução de pedir satisfações a Ângela quando a encontrasse. Não mais me escudaria num insondável mistério que parecia proteger-me e afortunar-me. Não sabia, no entanto, se alguma vez a revaria. As ondas do mar são brancas. As ondas do mar são brancas. Bravo, meu bem, e no meio amarelas. Bravo, meu bem, e no meio amarelas. Coitadinho de quem nasce. Coitadinho de quem nasce. Bravo, meu bem, para morrer no meio delas. Fiz o caminho de volta desde o mar, em apressada e automática inércia, minha cabeça balançando com pensamentos fugazes e incoerentes, esvaziando-se a pouco e pouco. Comi num fast food caminho na marginal e fui até à pensão. Passado todo este tempo, sentia-me pronto para dormir, sentia-me exausto até. Subi as escadas da pensão, abri a porta e acendi a luz. Levei um tiro de pistola na perna direita, na zona frontal do fémur. Deu-me um choque, mas a adrenalina fez com que não me incomodasse a ferida exposta e a bala cravada quando rastejava até o encosto sentado na parede, ainda aterrorizado. O músico morto regressado logo se sentou no cadeirão do quarto e guardou a pistola. Estava calmíssimo. O quarto estava todo vasculhado, gavetas abertas, roupas no chão. A sua calma contagiou-me e de terror caído ouvi-o falar. Li o que escreveste, seu turista de merda. Não há nenhuma rua dos mártires da pátria no Porto. É mártires da liberdade, seu burro do caralho. Ai, espera, vais dar-me todo o dinheiro que tens. Acedi sem pensar duas vezes, vazando os bolsos e jogando as notas e moedas no chão. Devias ter correspondido às mulheres no largo de Alberto Pimentel. Nunca se recusou ao amor de ninguém. Se te pareceu interessado, bem, todos os amores o são. A vida deu-te uma oportunidade de fortuna e perdeste-a para um velho bêbado como eu. Otário de merda. O amor era a tua salvação. Viverás em desgosto. E boa sorte com a música agora. Tirou a harmónica dourada do bolso e mostrou-me. Vou tirar o bilhete. Não te preocupes. O INEM vem a caminho. O velho foi-se embora apressadamente. Seriam sirenes que ouviu ao fundo? O sangue escorria profusamente e começava a sentir-me tonto. Viver não é sobreviver, ou vice-versa, mas cá me encontro ainda para contar a história. Não escreverei, ou ensaiarei qualquer outra arte, assim tão cedo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar paredes y abrir balcones y las muchachas de Tandil. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y Diana cantando en francés. Ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá.